Olá, amiguinhos! E olha só que surpresa! Um podcast novo no seu feed do Nerd Drops? Olha só que surpresa é essa, Oliver Pérez. É uma surpresinha, né? Não chega a ser uma surpresinha. É. Na verdade, a gente veio pra avisar, né? A gente só veio pra avisar que o Nerd Drops acabou, como vocês bem sabem, já fazem, né, uns bons tempinhos aí. Mas se você tem o Nerd Drops ainda no seu feed do iTunes, você está recebendo essa informação linda que é. Nós voltamos com outro podcast. O Nerd Drops a gente deixou de lado e estamos com um projeto que está mais acessível para a gente e nos abre as condições de poder publicar um cast periódico, certo? Sim, e melhor, cara. Temático, bonito, com as nossas opiniões garbarizadas, sei lá se é assim que se fala, essa bosta dessa palavra. E agora a gente não está só preso às notícias, né, cara? A gente não depende mais daquela semana de enxurrada de notícia, né, pra falar. A gente escolhe um tema, pode ser entretenimento, pode ser do cotidiano também, né? Caralho que nós quisermos, meu amigo. É isso aí. E outra, cara, vocês podem colaborar com a pauta. Então o nosso novo projeto se chama Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá, né? Exato, não é lá grande coisa, então... Não é lá grande coisa. Então agora vocês já sabem, assinem lá no iTunes e acessem www.grandecoisa.com.br. Nós já temos alguns casts lançados e, cara, daqui pra frente, muitos mais. Exatamente, e ainda contamos com o nosso perfil no Twitter, que é o Grande Coisa Underline, e também temos lá o facebook.com/grandecoisa. Simples, né? Simples, rápido, fácil, não requer prática, tão pouca habilidade. Então, não se esqueçam, mais uma vez, pra vocês marcarem aí bonitinho, www.grandecoisa.com.br e fecha com a vinheta. Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.